Panorama Agrícola para 30 de novembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é 30 de novembro, quarta-feira de lua nova. Este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado do programa é: mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. Na entrevista, batata doce, três novas variedades estão sendo lançadas pela IPAGRE. Chapecó realiza esta semana curso sobre a cultura do abacaxi. E viaje com Eonir Malgarese pelo Alto Vale do Itajaí. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para quem tem mais de 40 anos: evite pegar peso. E quando sair de casa, cuidado com os buracos nas ruas e calçadas. É hora das notícias. As transformações que o trabalho da IPAGRE proporcionou para Santa Catarina em 20 anos de história e as tecnologias da empresa para o cultivo orgânico de hortaliças são destaques da edição de novembro da revista Agropecuária Catarinense. Na sessão técnico-científica da RAC, um dos destaques é o lançamento de novo cultivar de bananeira. Também destaque para um artigo sobre a mutação induzida em arroz irrigado. A RAC é uma revista científica e informativa editada pela Gerência de Marketing e Comunicação da IPAGRE. A publicação é voltada para extensionistas e técnicos agropecuários, professores, universitários, pesquisadores e empresários, além de lideranças rurais, agricultores e pescadores. Para você adquirir a revista Agropecuária de novembro, basta entrar em contato com a IPAGRE pelo telefone 48-3239-5595 ou pelo e-mail assinatura@epagre.sc.gov.br. Estamos anunciando para amanhã e sexta-feira curso de abacaxi no Centro de Treinamento da EPAGRE de Chapecó. O objetivo do evento é dar uma nova alternativa de renda para as famílias agricultoras da região. Também propiciar alternativa de aproveitamento de áreas de preservação permanente e reduzir a saída de recursos financeiros da região, já que 85% da demanda de abacaxi é importada de outros locais. Na quinta-feira, parte teórica com palestrantes da Embrapa e na sexta, parte prática com visitas a pomares de abacaxi no município de Iraceminha. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E na viagem de hoje, nós vamos até o município de Ibirama. Lá visitamos a terra indígena Laclanô. Laclanô significa a terra dos que vivem onde nasce o sol. Os índios Xoclen, da terra indígena Laclanô de Ibirama, são os remanescentes de um grupo que no passado ocupava o Planalto e os vales do litoral sul do Brasil. Hoje a população vive numa reserva de 14 mil hectares, localizada no Alto Vale do Itajaí. Com os recursos naturais escassos, especialmente pela construção da barragem norte nas terras planas da reserva, as famílias encontram dificuldades para sobreviver, mas têm força de sobra para lutar e vencer os problemas que afetam o cotidiano. E olha que são muitos, não só de origem econômica, mas também sociais. O artesanato é o que mobiliza ainda a mão de obra da maioria dos indígenas, principalmente das mulheres e das crianças. É fonte de renda para as famílias, dos mais novos aos mais velhos. Nas aldeias, sempre tem gente criando peças, tecendo, fazendo a arte nascer com toda a simplicidade e beleza. Na produção do artesanato, inovações ocorreram por lá. De olho no aproveitamento de matéria-prima disponível, extensionistas da EPAGRE e do programa SCC Rural levaram alternativas que poderão ajudar na renda e no dia a dia das famílias. A EPAGRE e o programa SCC Rural desenvolvem várias atividades junto às comunidades indígenas e o que se busca é a melhoria da qualidade de vida das populações. No primeiro encontro das mulheres indígenas da terra Laclanô, elas trouxeram especialistas para falar de temas que afetam o cotidiano da população e que preocupa toda a comunidade, como o consumo de drogas, a maternidade infantil e as doenças sexualmente transmissíveis. É assim, buscando novas possibilidades de renda, trazendo mais informações, preservando o jeito de ser e de viver da população, que as mulheres dão um passo importante e fazem a diferença. Também lá, na terra indígena Laclanô, a terra dos que vivem onde nasce o sol. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na próxima semana, no dia 7 de dezembro, a EPAGRE lança 3 novas variedades de batata doce. Quem fala mais sobre este assunto aqui no Panorama Agrícola é o chefe da Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga, Edson Xavier de Almeida. Estaremos lançando também 3 variedades de batata doce. É uma planta que é utilizada em praticamente todas as propriedades do estado, é utilizada para alimentação humana, alimentação animal e uma base importante para a indústria também, mas que normalmente fica relegada em termos de fundo de quintal e pouco pesquisada. Nós na estação de Ituporanga viemos trabalhando com esse material, com a batata doce, desde que começou a estação, desde 1985. Nós tínhamos uma quantidade muito grande de genótipos, se chama de clones, de materiais introduzidos de Santa Catarina, das propriedades, de outras regiões do Brasil e até de fora do Brasil, e trabalho também de melhoramento. E agora nós resolvemos, nesse período agora, com um melhorista que nós temos na estação, o Dr. Lannes, conseguimos selecionar tranquilamente 3 materiais adaptados para alimentação humana, para a indústria principalmente, de qualidade, materiais de boa qualidade e com tolerância a doenças importantes que dão na batata doce, para serem lançados agora dia 7 de dezembro. Uma vez lançado esse material, já fica à disposição do produtor? Exatamente. Inclusive, no dia do lançamento, nós iremos distribuir para todos os participantes do evento uma pequena quantidade de mudas, né? Pequena, né? Inicial, mas todos os participantes vão receber uma quantidade de mudas já para levar, no caso, principalmente os produtores, levar para suas propriedades. E a gente continua esse processo de, como a batata doce é multiplicada apenas por muda, esse processo continua no ano que vem com produção de mudas básicas, seriam para distribuição através dos escritórios locais da EPAGRE, né, para produtores, para que eles multipliquem nas suas propriedades, né. Inclusive é importante salientar assim, que a batata doce existe uma carência muito grande de material genético, tolerante a doenças, como o chamado mal do pé, que é um problema que tem numa doença na batata doce. Então as propriedades, os produtores, eles têm uma ansiedade, uma necessidade, uma carência muito grande, e todos que estiverem nos ouvindo vão confirmar esse tipo de... Isso é uma coisa natural de todo o estado de Santa Catarina, da dificuldade que tem de material nas propriedades para multiplicação. E essa é uma finalidade da pesquisa, de procurar ir melhorando esses materiais e ir recolocando, né, para a disposição dos produtores. Qual é o nome dessas variedades? Essas variedades são 3 variedades. É uma chamada Favorita, uma outra Ituporanga e a outra Águas Negras. Águas Negras relacionada à comunidade onde a gente trabalha, né, que é a comunidade Lajeado Águas Negras, onde tem a estação experimental. Ituporanga pelo município, que a estação experimental da IPAGRE está localizada. E Favorita é também uma homenagem a um ex-pesquisador nosso, João Favorita de Barba, que já se aposentou e foi um dos colegas que trabalhou bastante com batata doce. E a gente colocou esse nome Favorita em função, em homenagem a esse pesquisador que tinha como sobrenome Favorito de Barba. Qual a diferença entre uma cultivar e outra, Edson? Esses materiais é principalmente em função de polpa, diferença de cor de polpa, né? Polpa amarela, polpa branca, mas é alguma coisa de formato, mas principalmente esses aspectos relacionados à polpa, né? Falou aqui no Panorama Agrícola Edson Xavier de Almeida, da Ipagre em Ituporanga, sobre este lançamento de 3 novas variedades de batata doce. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.